é foda, mas um chegado de rocha bateu e foi-se embora, deixando só tristeza e lembranças em nossas memórias. A coitada da sua mãe até hoje chora, vive por Deus seus momentos de glória. E lembro de quando éramos criança, curtimos juntos toda a nossa infância. Aonde quer que esteja, um dia com certeza iremos nos encontrar. Não consigo me esquecer, então vou me lembrar de quando jogava um golzinho na porta da sua casa. Eu e você, a dupla que ninguém tirava, fazíamos parte do mesmo time no campo de terra. Por que aconteceu? Que merda! Pois eu procuro e não acho motivos. Hoje aqui na quebra só se encontra falsos amigos. Acho que a única confiança que eu tinha foi toda com você. Mas o chegado de rocha foi-se embora, pode crer. Deus então se foi embora, mas o chegado de rocha é que quando chega a hora. Você pode crer, era só mais um irmão que sempre me apoiava e me dava atenção. Sempre tava comigo em toda parada, era de atitude, nunca bundava. Como se fosse um irmão de sangue, sempre esteve comigo a todo instante. Hoje eu olho pro seu retrato, fico lembrando de você chegado, de quando subimos o morro junto pra escola. Dentro da sala de aula, na hora da prova eu te passava e você me passava cola. Na hora do recreio a gente comentava sobre a vida lá fora. Pô, fila, já tá quase na hora. Só véi, briga de infância, é pai, é que me trazem lembrança da sua cara. Na hora da saída a gente brigava, dia seguinte suspensão a gente tomava. Dona Roseli não perdoava, 15 dias de advertência. Então era o máximo pra gente se tocar e cair na real e ver que a vida lá fora é bem mais difícil do que dentro da escola. Você está sujeito de perder a sua vida a qualquer hora. O crime é mesmo foda, difícil de entender. Levou mais um chegado de rocha embora, pode crer. Meu Deus, então se foi embora, mas um chegado de rocha é que quando chega a hora, a hora é hora. É que quando chega a hora é hora. Me lembro perfeitamente do seu sonho, seu futuro tava planejado. Você dizia para todos que ia se formar e ser um advogado. Porque, meu Deus, o que aconteceu? Lá se foi mais um chegado, mais um dos tempos de infância, que acreditava e esperava a bonança. A tempestade veio e te levou de uma forma tão cruel. Espero que você esteja feliz com Deus aí no céu. Enquanto isso, vamos relembrar os tempos das antigas. Nós subimos o morro juntos só pra soltar pipa. Uma paisagem linda lá de cima dava pra ver que você sempre tava de bem com a vida. O tempo passou e seu destino começou a aparecer. Você se envolveu com crime. Por quê? Por quê? Cara, realmente eu queria entender. Mas um chegado de rocha foi-se embora, pode crer. Meu Deus, então se foi embora, mas um chegado de rocha é que quando chega a hora é hora. Meu Deus, então se foi embora, mas um chegado de rocha é que quando chega a hora. A hora é hora. Meu Deus, então se foi embora, mas um chegado de rocha.